Artigos originais. Política de Formação Continuada de Professores, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e o Desafio da Alfabetização na Idade Certa. Autora, Andréa de Paula Pires, mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Castelo Branco. Docente da Universidade Estadual do Paraná Campus de União da Vitória. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/92026163155403944. E-mail, andreia.p.pires@hotmail.com. Autora, Marisa Schneckenberg. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/59815505257333302. E-mail, marisa.s@irati.unicentro.br. Resumo. O artigo apresenta uma análise frente à concepção e gestão do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, enquanto uma política pública educacional que anseia pela alfabetização de todas as crianças brasileiras das escolas públicas até os 8 anos de idade. Por esta via, o trabalho buscou, por meio de pesquisa documental, apresentar e analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa num contexto de formação de professores em serviço, oferecida pelo governo federal como uma estratégia para a melhoria dos resultados educacionais. Este artigo buscou, ainda, refletir acerca da importância da formação continuada de professores, utilizando-se da pesquisa bibliográfica, contando com a contribuição de teóricos como Alarcão, 1996, Novoa, 2009, e Kandal, 1997. O presente estudo evidencia que a política pública de formação continuada de professores é o mecanismo que o governo federal está utilizando para que nas avaliações nacionais possam obter melhores resultados no que se refere à alfabetização dos alunos. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, dentro dos princípios gerais de formação continuada, propõe a realização de um programa coerente com a perspectiva de formação docente crítica e reflexiva, visando aos princípios de respeito aos profissionais da educação e à busca incessante pelo saber, que consequentemente, se conduz a uma educação de qualidade. Palavras-chave: Política Pública Educacional, Formação Continuada. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.